3, 2, goiaba. 4, 5, 6, WA. 7, 8, 9, pitoco. 10, chega o PL. Vim andando de calça larga quando aqueles caras se aproximam. E aqueles caras cheios de maldade veio e atirou. Nós vítimas oferecemos essa música aos manos que se foram. Estejam onde estiverem, estarão guardados em nossas mentes. Momentos sofridos estamos passando e vários manos estão levando. Por causa de uma roupa larga, o que será que eles estão pensando? Matar, matar, isso de nada adiantará, pois o nosso movimento não pode acabar. Alguns que usam essa roupa por moda fazem planos e causam danos. E nós que temos nossos ideais, passamos por marginais, não podemos sair em paz. Campanário Caema, Jardim Farina, rezo todos os dias para não ser o próximo ou a próxima vítima. Não sei se Deus está me ouvindo, estou implorando, meus amigos, se Deus existir, não haverá mais matança, pois a vida é uma criança. Será que devemos ter esperança, ou o velho ditado pode ser usado? A esperança é a última que morre, ou morremos com ela. Policiais se juntam com justiceiros, se tornando parceiros, matando nossos irmãos por coisas banal que não achamos legal, que para eles é diversão, dão risada. Lá se foi mais um cagão. É assim que somos chamados e assassinados num rolê de bicicleta, mas um já era. Se devia, não sei, estamos indo para um mundo melhor, pior. Como posso dizer se posso ser o próximo? Pois tudo agora pode acontecer, porque um dia vamos morrer por esses caras racistas e cruéis. E somos nós as vítimas e somos fiéis. Apenas por usar uma calça larga, não podemos andar. Saímos de casa sem saber se vamos voltar, porque querem nos matar. Será que nos traímos, que chegaram no ponto de matar por uma calça que não influi em nada? Vai da cabeça do cara, sendo certo ou errado, pois não queremos ser mortos. Queremos a verdade dessa treta errada, pois está indo diversos camaradas e a nossa vida está marcada. No dia 21 de maio de 95, assassinaram PL. Não tinha nada a ver, mas o lema dos caras é viver ou morrer. Calça larga no Caema, já não temos vez. Somos vítimas e somos justiçados, não devemos nada. Sou ioiô, momentos altos e baixos, um ideal quero alcançar, mas esta vida que temos. Matando humanos por uma calça, não importa se é feio ou bonito, o importante é o que você pensa. Estamos todos com medo, não adianta fugir, porque seremos perseguidos por policiais justiceiros que querem nossa cabeça, atirando e matando, não estão nem aí. Queremos paz, ou justiça se faz. Esse é o meu apelo, Sulatec e Ioiô, se lamentando por nossos manos, pois aqui no campanário o bicho está pegando. Não sabemos se estaremos vistos pra contar a real, pois se uma bala nos pega, esse é o nosso final. Somos vítimas, deixando esse recado. Estamos condenados, estamos condenados.